porque nela, Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu morrer, eu a vou proclamar. Levará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero ser.